Chegou a hora de você sentir a pressão de um DJ de verdade. Segura a emoção que a pressão vai começar. Top DJ Flávio Mix agitando. DJ Flávio Mix estremece, detona agora. O show é com você. Matemática do amor, sem medo, eu vou me entregar. Oh, desculpe o meu coração. Era isso que vocês queriam, né? Então toma! DJ Flávio Mix, DJ Sensação do Pará. Mas me usa, você não vai mudar. É melhor assim.

chamo eu. Flávio Mix. Ô novinha, é tudo de bom. Oh. Tá boquinha, meu coco vai bom. Oh. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Tudo de bom.